Estabilizando em alerta, 352-18. 352-18, redução a critério para aproximação, complete nosso nome, torre. Frequência 118.62. Torre 118.62, muito obrigado, até daqui a pouco. O triplo Victor desce agora para 2.000 pés, ajustado 1012. Victor radar para o sequenciamento curva esquerda, proa 200, limite ao lock. Essa dá para 2.000, esquerda 200, limite lock, triplo Victor. Marcelo? Jet 5810, descend flight level 050. Descending to 050, Jet 581. Bono 776, descend nível de voo 060. 060, 776. Controle, o Papa Papa Vitor Vitor Vitor. Prossiga. Nossa intenção é cancelar e prosseguir o pouso para 17 com base pela direita. Podemos cancelar agora e prosseguir? Ciente, regra de voo modificada aos 2105. Senhor, a proa ideal para rotatória, agora o senhor curva à esquerda, proa 110. Descendo agora no 1500 pés, ajustado 1012, o Vitor Vitor Vitor. Ciente, esquerda, 1-1-0, triplo Victor. Descendo para 1.500 pés. 37, mantém um ponto de espera. Mantém, 317. Papapá, Vitor, Vitor, Vitor, chame agora Torre Salvador, frequência 118, decimal 612. 18-6, triplo Vitor, obrigado. Papá Romeu, Romeu, Romeu Lima, acione identificação, reporte no ideal de descida. Confirme, o senhor segue para a pista 1017 de Salvador. O senhor deseja vetoração para sinal visual pista 17? Torre Salvador, boa noite, Papa Papa, Vitor, Vitor, Vitor, base pela direita da 17. Ciente, triplo Vitor, reporte final de 2 milhas, 17. Completará na final de 2 milhas o triplo Vitor. Chama Recife no 3325, alternando 1251. Nove 40, controle. Na escuta, prossiga. Chame Centro Recife agora, frequência no 33.25, alternando 1251. 33.25.25, boa. Objeto 5810, descend now to 2000 feet. TNH 1012, cleared ILS final runway 10, report established. Descending to 2000 feet, 1012, clear ILS runway 10, report established. Objeto 5810. O Papá Romeu Romeu Lima desce agora para 4.000 pés, ajustado no 012. Boa, 1776, desça para 3.000 pés, ajustado 1092, está livre de restrições à frente. 3197, livre da colagem, pista 10, vento no 10, zero grau, 099. Livre da colagem, 10, 3197. No 3 do pátio principal. Não sei, fica atento ao balizador. Gente, remota 1-3 do pátio principal, 3-5-2-1-8. Então, 3197, decolada 1-1, controle 1-1-9-8, bom voo. 19-8, obrigado, bom sábado. Papá Romeu Romeu Lima, completa a direita para o 120, para o 120. 120, controle Salvador, boa noite, o TAM 3197 está passando 1700 para o 360, a Dael. Transição Leda. Boa noite, 84, frente da Tango, cruzando 180 para 150. Boa noite, 84, mantém escuta, TAM 3197, contato radar na decolagem, suba 360, após 2000 pés, está autorizado curva à direita, pro de Leda, após Leda Bidev. Direto Leda, após 2000 pés, Leda Bidev, suba 360, o TAM 3197. Gol 1884, acione identificação, está autorizada a chegada Mari, descendo ao nível de voo 050. Identificou a chegada Mari, descendo para o 050, gol 1884. Objeto 5810, complete final contact tower 118.6. 118.6, Objeto 5810. Tower Objeto 5810, full runway 10. Está livre o LS, reporte estabilizado. Para 2000 pés, ajuste 1092, autorizado LS, bom 776. O 884 do presente voa em posição Duna. Do presente Duna, o 1884. O senhor segue como o número 2 na aproximação, mas o tráfego agora está bem afastado, está bem próximo à Duna. Se o senhor quiser, pode manter a high speed. Gente, 1884. Romeu, Romeu Lima, do presente está autorizado a descida para 3 mil pés, ajustado 1012. 3 mil pés, 1012. Salvador, 393356, para o táxi 79 a bordo, alterna Salvador, 3 horas e 47. Mano, para o B074. 79. Táxi via Pátio, Juliette Alfa, ponto esperando 0, torre no 86, ajuste 1012. Então, bom, foi, boa noite, tá 9356. Uma boa noite, o táxi via Juliette Alfa, ponte espera costuma 0786, 1012, o ajuste, TAM 9356. Oito, oito, quatro, está livre de restrições à frente, descendo para 2000 pés, ajustado 1012. 2000 com 1012, no 884. O 1776, agora 2 milhas no marcador externo, completo sinal sobre torre 18, decimal 6. 1186, com 776. Torre Salvador, com 776, estabilizado, sinal aliás. Web 5810, on the ground at 17, call 121, decimal 9, a good night. 1776, continue approach, stand by, relieve locator. 776, aguarda pista livre. Ah, desculpa, com 776, continue a aproximação, aguarde pista livre. Sem problema. Good evening, approved taxi via Alpha, after via Kilo, cross the apron number 3, call me before to enter apron number 1. Okay, Alpha and Kilo, apron number 3, call before entry in apron number 1, live chat. Romeu, Romeu Lima, desce para 2 mil pés, ajustado na 012. Reporte visual para modificação das regras. 2 mil pés, 012. Torre Salvador, outra 9356, não pode esperar pronto, então 1-0. Ciente, mantém o ponto de espera. Tá mantendo, outra 9356. No 884 para o localizador direita 060. 060, sentado pelo loco, no 884. 3603, Guarulhos 360. Guarde cópia, tá 3603, informação e uniforme. Não aguardo. Para seguir visão, cabeceira na 7. O Romeu Romeu Lima, plano modificado. Aos 2119, aguarde somente coordenação com a torre. Está autorizado descida para o 1500 pés, ajustado no 012. Ele tem a sede, né? Romeu Lima, negativo cabeceira 17. Nós temos uma aeronave da Gol aproximando para a pista 10 de Salvador. Está presente, está autorizado para o da rotatória. Reporte visual com o campo. Está 9356 ali, mantém pista 10. Vai nem manter o 9356 na pista 10. 5810, clear to enter gate number 10. Clear to enter apron number 1 and gate number 10, I've got 5810. Bono 776, solo 21 no livre à direita, no 219, boa noite. Direito 219, boa noite, 776. Pra 2000, pra 060, gol no 884. 884 livre, LS pistola 0, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, gol no 884. Pode Bono 776, táxi via Alfa, pós quilo, parte 3, reporte para ingressar a parte principal. Alfa, parte 3, Alfa, quilo, parte 3. A guarda principal, 750. Brau 099. Condições reduzir para 1-409. Do 1-40, no 1500 pés, aguarde para transferência de comunicações. Tá 3603 pronto para cópia. 3603, você. 3603 Guarulhos, nível 360 autorizado, aerovia pelo Whisky 50, decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev, Bravo India Delta Eco Victor Bidev. Aciona 5543, frequência do controle 119, decimal 8. Autorizar 360 da EL, Leda, Bidev, 10, curva direita, pro 50, 5543, 198, 3603. 9356, decolado aos 22, controle 1198, bom voo. Muito obrigado, boa noite, 098. Nível de voo 050. 050 na chegada Maru, ADG 573. Controle, boa noite, 9356, transfere na subida da EL. 356, boa noite, contato radar na decolagem, subindo ao nível de voo 220, saída da EL, Leda e Leda. Após 2000, pai, está autorizado curva direita para o de Leda. Muito obrigado, após 2000, Leda, obrigado. Meia, ingressa parte principal, portão 01. Devido ingresso para parte principal, portão 01, com 776. Final torre, 118 decimal 6. 86. 2 Salvador, gol 1884, 1,5 do inferno. Gol 1884, boa noite, livre pouso, pista 1-0, vento 1-1, 0 grau, 09 nós. Livre pouso 1-0, 1884. Boa noite, Romeu, Romeu Lima, continue a aproximação 1-7, reporte final de 3 milhas. Batalha final 3, né, galera? Eu queria continuar o vento para o Romeu Lima. Vento 1-1, 0 grau, 09 nós. Romeu, Romeu Lima. Se ajuste como número 2, informe Boeing 737, final de 5 milhas. Certo. Salvador, é o Tango Mike Hotel. Salvador, Tango Mike Hotel. Decolado, correção, portas aos 10, diagonal 14, diagonal 22. 79 a bordo, estimando pouso em Comandatuba para os 2159. Romeu Lima, livre pouso, pista 17, vento 1-1-0 graus, 1-0 mais. Ali 2-1-7, Romeu Lima, sei lá, sei lá. Controle Salvador, passageiro 2224, ciente da informação e uniforme, boa noite. Passageiro 2224, boa noite, o senhor identificação, autorizada a chegada Amanda, a nível de voo 060. Amanda, descendo para o 060, passageiro. Pode manter a high speed? Autorizado manter a high speed, o passageiro 2224. Objeto 5723, controle. A sua escuta 5723. Apresente o voo a Duna, o senhor está seguindo como número 1 na aproximação. Duna, e agradece. Boa noite, 84, solo 27, livra direito no 219, boa noite. 219, boa. Paulo Salvador, gol 984, livrando sua escuta. Boa noite, gol 984, táxi via Alfa, após próxima esquerda, Kilo. Táxi via pátio 3 e prossegue portão 612 do pátio principal. Alfa, Kilo, pátio 3, 612, gol 984. Controle Salvador, uma boa noite, o 3858 está cruzando 190 para 170, informação de forma. 3858, boa noite, o senhor identificação, autorizada a chegada Mari, desça para nível 070. 070 na Mari, 3858. Entendi, boa noite. Direcionamento no 703-603. 3603 está livre, chame táxi. Autorizado, 3603. Da 9356, chama Recife, 3325, alternando 125, 1. 3325, alterna? 125, 1, 125, 1. Segundo, obrigado, boa noite. Boa. Jet 5723, está autorizado descida para 2000 pés, ajustado 1012. Para 2000, com 1012, objeto 5723. Passaria do 2224, reduza 240 nós, está seguindo como número 2 na aproximação. Reduzindo o passageiro do 2224. 3858, redução para 250 nós. 250, 3858. Passaria do 2224. Vê se mantém a 3 mil pés. 3 mil, 1-0-1-2? 1-0-1-2, afirmo. Tá 3858, vê se mantém o nível 050. 050, 3858. Santa 3 603 106, alternando galeão com 4 horas. Webjet 723. Via Pátio Juliette Alfa, com esfera 118-6, torre, ajuste 1-0-1-2, bom voo, boa noite, Santa 3603. Autorizado. 3603. Salvador, muito boa noite, trip 5216, assente da Uniforme, autorização Aracaju. Manda o trip 5216, informação Uniforme, está ciente? Eu tenho 190 Aracaju. Firmo, senhor, a gente copia 190. Está ciente da informação Uniforme, o 5216. Trip 5216.